E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um 60 Hz. E no episódio de hoje, mais uma recomendação aqui para o canal, mais uma recomendação de livro para vocês. Dessa vez, uma obra de ficção científica das mais clássicas do autor Isaac Asimov, que é Eu, Robô, e que a gente vai falar nesse vídeo, sem spoilers, é claro. Então fica aí, que vai ser bem bacana. Mas antes, queria convidar você a se inscrever no canal, deixar uma curtida aí embaixo e compartilhar para quem você sabe que gosta de literatura, especialmente de ficção científica, que a gente tem aqui um dos livros mais importantes desse gênero. Bom, o livro Eu, Robô foi escrito pelo autor americano Isaac Asimov, que nasceu na Rússia, mas depois se mudou para os Estados Unidos. Ele reúne 9 contos com essa temática da convivência entre humanos e robôs. Esses 9 contos foram escritos entre os anos 40 e 50 pelo autor e publicado em algumas das mais importantes revistas de ficção científica dos Estados Unidos na época. Claro que era um gênero que estava em ascensão naquela época, né? A literatura de contos de ficção científica estava crescendo nos Estados Unidos naquela época, e foi justamente essa primeira obra que trouxe para o ramo literário esses conceitos de robótica. Na verdade, a palavra robótica ela já tinha sido utilizada antes numa peça de teatro, mas a primeira vez que escrita numa obra em formato ali de prosa, né, foi a primeira vez que um autor utilizou da palavra robótica na ficção. Então o livro vai reunir esses 9 contos que de alguma forma vão tratar da convivência entre robôs e humanos. É claro, com algumas pinceladas de filosofia no meio, que é o que a gente vai discutir agora. Uma das principais inovações desse livro foi tentar trazer alguma coisa que não envolvesse exatamente aquele conceito de a criatura se voltando contra o criador, né? Um conceito que está muito enraizado ali nas origens do Frankenstein, nas histórias clássicas de terror do Frankenstein, e que já estavam sendo muito bem elaboradas por outras obras de ficção científica, e que o autor via na época uma necessidade de uma mudança dessa perspectiva, de que a criatura seguisse certas leis que impedissem elas de se voltarem contra os seus criadores. Foi aí que surgiram as 3 leis da robótica, em que os humanos, teoricamente, teriam criado leis que são programadas no robô, no chamado cérebro positrônico do robô, para que eles seguissem exatamente aquilo que o humano gostaria que aquele robô fizesse. Quais são essas leis? São as grandes clássicas leis fundamentais da robótica. Número 1, primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Então aqui a gente já tem a primeira e mais fundamental lei, a mais importante de todas, que é um robô não pode ferir um ser humano. Segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens que lhes sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. Então aqui a gente tem aquele princípio de seguir as ordens dadas, né? E terceiro, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda lei. É claro que você quer que um robô, enquanto ferramenta, dure e se preserve, né? Já que ele tem essa capacidade de autopreservação, ele deve se preservar desde que não infrinja as 2 primeiras leis, né? Ou seja, desde que isso não vá de encontro com a ordem que lhe foi dada e desde que não fira ou por inação, desde que algum humano seja ferido. Bom, agora, um dos pontos mais interessantes desse livro é justamente a exploração dessas leis. É claro que o autor ele estabelece essas regras, mas ele vai brincar em cima dessas regras, ou seja, até onde essas regras podem ir? Considerando que eu coloquei essas regras como a base da minha história, como que eu vou extrapolar elas para chegar num determinado limiar? Algo que começa a esbarrar em alguns pontos de filosofia, tais como ética, moral e esse tipo de conceito, e é muito interessante você ver o autor chegando nesses limiares do que seria infringir uma lei em detrimento da outra, qual que é essa relação. Então eu trouxe aqui algumas perguntas que eles levantam ao longo desses 9 contos, que são muito interessantes de serem debatidos, principalmente em termos de eu como criador, o que, que eu vou colocar naquele sistema. Por exemplo, um robô ele pode mentir para preservar uma pessoa? Ou estaria infringindo a primeira lei de que um humano não pode ser ferido ou por inação deixar que seja ferido? Um robô pode escolher salvar uma pessoa em detrimento da outra? Então é aquele dilema clássico do super-homem, né? Qual, se ele tiver que escolher qual que ele tem que salvar, qual que ele vai salvar? Um robô pode ter cargos políticos e tomar decisões nesse âmbito? Então é uma questão mais da segunda lei ali, né? Quais são as ordens que são dadas, né? Quais que são as regras que ele tem que seguir? Como é que um robô ele pode tomar decisões considerando que ele tem a primeira lei na mente dele, de que ele precisa preservar os seres humanos enquanto sociedade, né? Então será que como político ele pode trabalhar para obter esse tipo de objetivo? Ou então, até que ponto o robô pode ignorar a terceira lei e não se preservar? Sendo que ao não se preservar, ele pode impossibilitar ajuda a outras pessoas no futuro. Ou seja, imagina que você tem um robô numa situação que ele pode salvar uma pessoa e isso vai destruir ele, ou ele pode não fazer nada, deixar a pessoa morrer, só que ele se preservando, ele garante que no futuro ele pode salvar muito mais pessoas. Então, isso não seria eticamente mais correto, porque ele vai conseguir ajudar mais pessoas no futuro do que ele vai ajudar uma pessoa agora e depois morrer? Então é uma parada muito, muito legal de se pensar, principalmente com esses conceitos de ética, moral em mente, né? Então acho que é bem bacana. E se você for parar para pensar, esses dilemas, no fundo, são dilemas humanos, é claro. Até as três leis são leis que são fundamentalmente humanas, se você parar para pensar. Vamos lá. A primeira lei diz respeito a não ferir seres humanos ou por inação deixar que eles sejam feridos. E é claro que um humano que tenha uma moral, que a gente considere um humano que segue uma determinada ética, uma determinada moral, ele não vai ferir outras pessoas ou por inação deixar que alguma pessoa seja ferida. Segundo lugar, né, você seguir uma determinada ordem. Bom, a gente vive numa sociedade onde a gente precisa seguir algumas normas, né? A gente tem que declarar imposto de renda, a gente tem que respeitar as leis de trânsito, a gente tem que pagar os impostos direitinho. Então, isso são regras que a gente tem que seguir como humanos dentro de uma sociedade. Em terceiro lugar, você tem que se preservar, né? Você tem que manter uma própria saúde, você tem que garantir que os seus direitos sejam averiguados, que sejam garantidos. Então, faz sentido também essa lei ser uma lei humana. Então, as três leis, no fundo, elas são leis humanas mesmo. Até mesmo se a gente for pensar em padrão de histórias, de narrativas, é muito difícil a um escritor escrever alguma coisa que não seja intrinsecamente humana. Então, por exemplo, ele vai fazer uma história de robôs, ou pode ser de animais, uma história sobre animais, uma fábula. Nessa fábula você tem que colocar elementos humanos, senão a gente, como seres humanos que estão lendo aquela história, a gente não vai se conectar com aquela história, a gente não vai gostar de uma história que fale sobre os animais como eles são, senão vai virar um livro de biologia, um livro acadêmico de biologia, não vai virar uma história com princípios de gerar uma tensão, de resolução de conflitos. Então, no fundo, isso que a gente tem tratando no Eu Robô nada mais são do que questões humanas, principalmente esses conceitos éticos de o que, que você tem que fazer em determinadas situações, você extrapolar esses dilemas morais da própria ética humana. Então, isso é interessante também. Outro ponto muito interessante que eu identifiquei, interpretei nesse livro, é uma coisa que eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas eu volto a repetir, que é: a tecnologia e a ciência são utilizados como ferramentas. Na verdade, elas são ferramentas disponíveis para os seres humanos utilizarem da forma como eles achem que é mais correto, né? E é claro que o correto aqui entra em debate, o que é o correto. Mas enquanto ferramentas, elas podem ser utilizadas para diversos fins. Cabe ao próprio ser humano identificar o que ele considera eticamente correto ou não. Então, aqui no livro, você vê que ele trata os robôs justamente como uma ferramenta que a gente criou para exercer uma determinada função naquela sociedade. Então, é claro que as nossas premissas também têm que ser acopladas ali naqueles dispositivos, para que aquelas tarefas sejam executadas das formas como nós queremos que elas sejam feitas. E o ideal é que elas sejam feitas de maneira a exercer o bem maior para todos ou para o maior número possível de pessoas na sociedade. Agora, falando um pouco mais da estrutura do livro, como eu falei, são 9 contos, cada um tem mais ou menos a sua história separadinha ali, mas existem alguns fios condutores que interconectam as histórias, especificamente na protagonista, a doutora Calvin, e outros dois personagens que também acabam aparecendo de uma maneira mais ou menos constante ali nos livros, né? Mas acho que o mais interessante da construção dessa narrativa se dá pelo aumento gradual da própria narrativa. Então, conforme os contos vão passando, você vai vendo que os robôs vão ficando mais tecnológicos, vão ficando mais inteligentes e vão tendo dilemas mais complexos com relação à sociedade humana. Então, eu acho que essa crescente que o livro faz ao longo dos contos é muito interessante. É claro que nem todos os contos são formidáveis. Nem todos eles você vai terminar e falar, nossa, que obra-prima. Mas eles são todos muito importantes para essa construção de narrativa, para que quando você chegue nos contos que efetivamente trazem uma mensagem, você vê que ela não veio do nada, você vê que ela foi construída ao longo do tempo. E é claro que relações com o presente não devem ser esquecidas. É muito interessante a gente pegar essa obra lá dos anos 40 e 50 e, revolucionário como foi, o Isaac Asimov sempre vai ter essa conexão com o presente para a gente poder elaborar o que, foi que ele conseguiu prever ou os dilemas que ele conseguiu construir para uma sociedade que hoje seria o futuro dele, né, que é o que vivemos hoje. E eu fiquei pensando, fiquei interpretando nessas coisas que a gente poderia falar sobre, e me veio à mente toda a questão que envolve a inteligência artificial nos últimos anos. A gente tem visto a inteligência artificial sendo utilizada bastante em algoritmos de recomendação de redes sociais e também de classificação, de reconhecimento de imagens, reconhecimentos faciais, e tudo esse tipo de coisa. E é claro que, como eu falei, toda tecnologia é uma ferramenta, então é claro que essas tecnologias elas têm um impacto muito grande, potencialmente positivo, na nossa sociedade, para que a gente possa diminuir o trabalho de seres humanos, para que a gente possa ter mais tempo livre e para que os humanos tenham uma qualidade de vida melhor. Mas é claro, nem sempre isso é possível, porque nem sempre são os criadores exatamente aqueles com um propósito mais nobre ou que a gente pode considerar mais eticamente corretos, pelo menos para uma parte da sociedade. Então, a gente já viu muitos algoritmos de inteligência artificial fazendo classificações nesses algoritmos de reconhecimento facial ou de imagens, fazendo classificações racistas ou misóginas. Eu até fiz um post lá no meu Instagram, link aí embaixo, justamente sobre a questão dos algoritmos terem um viés, né, tem um bias, que justamente aprendem com os seres humanos, com os dados que foram implantados neles, que são dados humanos, e humanos, infelizmente, podem ser racistas e podem ser misóginos, e por isso que, infelizmente, a máquina ainda não segue os preceitos do que a gente consideraria ético nesse sentido, né? A gente consideraria, gostaria de ter uma máquina que não classificasse as pessoas como de uma forma racista, né? Da mesma forma, a gente já viu muitos casos, principalmente nas redes sociais, de como elas incitam ódio. Eu deixo aqui algumas recomendações de livros que falam sobre esse tipo de ódio nas redes sociais, porque são a forma como principalmente as redes sociais se engajam, né? Eu falei muito disso no vídeo sobre o dilema nas redes, né? Você pode dar uma olhada aqui em cima o vídeo. E justamente essa questão das redes sociais terem esse algoritmo que incentiva o ódio, incentiva a indignação, porque é o que engaja, é o que deixa as pessoas mais na plataforma. E você incitar ódio, eu imagino que não tem nada a ver com a primeira lei, né? Porque você com certeza incita ódio, você está ferindo pessoas, ou então por inação você não está defendendo uma pessoa que está sofrendo algum tipo de ódio, ou principalmente algum grupo da nossa sociedade que esteja sofrendo esse tipo de hate. Então, se a gente for colocar na nossa sociedade de hoje, a gente pode ter certeza que eles não colocaram algoritmos que se assemelhem às três leis como descrito por Asimov. E, certamente, ele ter colocado isso nessa obra é um indicativo de que, bom, se a gente quer chegar numa sociedade minimamente justa, uma ferramenta que seja minimamente utilizável de forma justa, é interessante que a gente pense em algoritmos que talvez utilizem as leis de alguma forma. Claro que as leis não são perfeitas, é o que ele fala no livro, mas alguma preocupação a gente tem que ter com relação a isso. Bom, além disso, a gente teve um filme em 2004, estrelado pelo Will Smith. Faz muito tempo que eu vi, eu confesso, mas dei uma pesquisada para poder lembrar de algumas coisas e eu percebi que o filme não adapta nenhum dos 9 contos no livro. Ele tem algumas semelhanças, ele tem alguns personagens em comum, porém, por exemplo, a protagonista do livro, que é a Doutora Calvin, praticamente a protagonista, ela é deixada como uma personagem secundária no filme, sendo estrelada, claro, pelo Will Smith. É claro que no filme também tem algumas discussões éticas envolvidas, que são interessantes, mas eu acho que eles acabam deixando isso um pouco para segundo plano, deixando a ação um pouco mais forte, o que até faz sentido, porque é uma obra audiovisual que tem um interesse em atingir tinha um interesse de atingir um grande público, mas é um pouco decepcionante que toda aqueles dilemas éticos tenham sido deixados um pouco de lado nesse caso. Então eu recomendo muito que você leia o livro, mesmo que você tenha assistido o filme. Portanto, eu acho que O Robô é uma obra de extrema qualidade. Não à toa é um dos clássicos da ficção científica e que eu acho que vale muito a pena ler se você tem interesse em robótica ou mesmo se você gosta de uma obra com a narrativa envolvente e com dilemas que fazem você pensar por muito tempo. Eu recomendo bastante que você leia, principalmente se você tiver com quem discutir essa obra. Eu acabei fazendo isso, participo de um clube do livro onde eu pude discutir em detalhes essa obra com amigos, e eu acho que se vocês puderem fazer isso é muito importante, porque vocês vão ter pontos de vista diferentes, especialmente com relação a como utilizar uma tecnologia ou propriamente como que nós humanos encaramos esses dilemas morais. Então eu recomendo muito que você leia, se você tiver assistido o filme ou não, não importa. E se você não leu nada de ficção científica, eu acho que é um bom ponto para você começar e poder aí começar a se aventurar nesse mundo, que é muito interessante, principalmente na literatura. A gente tem muitos livros super bem escritos de ficção científica, especialmente do Asimov, que eu já fiz vídeo, mais uma vez, dá uma olhada aqui, sobre o primeiro livro da série Fundação, também do Asimov. Então, eu super recomendo e acho que vale muito a pena. Bom, é isso, galera. Fico feliz que vocês tenham assistido até aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilhe para quem você acha que vai gostar desse livro. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu vejo você na próxima. Até mais.